de malta outra vez. Sofri, chorei. Ah, meu Deus! É, mesmo sabendo tudo que você me fez, aqui vou ver. Sabe?